Antena Web Informação. Visite www.radioantenaweb.info. Escolha um dos nossos canais e faça o download do nosso aplicativo para ter, como mínimo, 20 programas à sua imediata disposição. Agora, se quiser ter a nossa companhia, mesmo sem ter como pretensão um programa específico, tudo fica mais fácil. Visite e escute www.radioantenaweb.info. Antena Web. Nós estamos aqui. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. O Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Pedro Mota Soares, anunciou hoje que, a partir de 2015, os rendimentos não contributários no Estado vão ter um teto máximo. Hoje no Parlamento falou, aliás ontem no Parlamento, Pedro Mota Soares chegou inclusive a exemplificar em que circunstâncias é que se vão aplicar estes tetos, ou seja, estes cortes, se for o caso. Deu um exemplo de uma família que oferece vários rendimentos, entre os quais um RSI, que rondará os 375 euros, mais ajudas para as despesas da casa, que rondarão os 250, e com a educação, os 280. No total, juntando todos os rendimentos que exemplificou, esta mesma família vai oferir mais ao final do mês que uma família cujo trabalhador tem uma classificação, aliás, é não qualificado e tem uma remuneração média estipulada pelo próprio Estado. Nestes casos, aplica-se então o teto que impede que as famílias ofereçam mais do que uma família que trabalhe. Quanto aos rendimentos mais baixos, inclusive com estas prestações, sejam abonos, ajudas para casa e RSI, não deverão haver quaisquer alterações. Há portugueses que querem regressar a casa. A informação está a ser revelada pelo ministro Rui Machete, em declarações à Rádio Renascença. Há portugueses que estão a integrar as fileiras do ISIS, o Estado Islâmico, e querem regressar a casa. Todavia, falta o como. É este o problema que está a impedir que alguns dos 12 portugueses que há conhecimento, que integram as fileiras do Estado Islâmico, possam então regressar vivos e em segurança a casa, ou seja, a Portugal. O Estado Islâmico, que está então numa luta por Kobani e que está a conseguir a pouco e pouco cobrir toda a cidade, todo o território. O governo turco deixou passar curdos que queiram defender a cidade de Kobani. Recordemos que esta cidade, este bastião, pertence aos curdos da Síria, mas os curdos turcos também estão a tentar ajudar, a dar uma mão nesta força contra o Estado Islâmico. Porto e Sporting tiveram sortes diferentes na taça na Liga dos Campeões. A equipa de Lopetegui venceu por 2-1 o Atlético Bilbao, estando duas vezes em vantagem. A primeira vez foi conseguida na primeira parte, depois o Atlético Bilbao empatou e depois, no fim, a equipa do Futebol Clube do Porto chegou ao 2-1 através de Ricardo Quaresma. Já o Sporting perdeu na Alemanha, em Gelsenkirchen, por 3-4, ou neste caso 4-3, porque os alemães jogaram em casa. Mas desde logo há uma forte polémica pelo facto de a grande penalidade que ditou a vitória dos alemães do Schalke 04 ter sido mal assinalada. Na opinião dos comentadores desportivos da Rádio Pública Portuguesa e também na própria opinião dos sportinguistas, o lance é grosseiramente, e aqui estou mais a citar a direção do Sporting, foi grosseiramente mal assinalado e comprometeu o jogo. Comprometeu, aliás, o resultado. Existe a possibilidade, ainda que não confirmada, de que o Sporting vá submeter o caso à UEFA. Não confirmada, porque até agora ainda não se confirmou essa mesma queixa. No caso, a equipa do Sporting deverá apresentar um recurso à UEFA, porque entende, como já disse, que este penalti, que depois foi convertido em golo, acabou por alterar o resultado. Recorde-se já agora que o golo do Shankar Nourfia foi marcado já em tempo de descontos, quando o jogo se encontrava 3-3. No lance em que a bola bate na cabeça de um jogador do Sporting, é assinalada a grande penalidade, que depois é convertida em golo, dando a vitória para o Shankar Nourfia. Neste momento, o Futebol Clube do Porto está mais tranquilo do que o Sporting na Liga dos Campeões. Uma jornada que ficou para a história, ainda que não completa, até porque o Benfica joga hoje. A equipa foram registados 40 golos em apenas 5 jogos. Destaque desde logo para o 7-1 dado contra a equipa do Roma por parte do Chelsea, e também aliás, por parte da equipa do Manchester, peço desculpa, e também pelo 6-0 que a equipa do Bate Borisov voltou a sofrer depois de ter perdido por igual resultado com a equipa do Futebol Clube do Porto no Dragão. O Bate Borisov voltou a sofrer, desta vez em casa, uma goleada de 6-0. E o nosso Antenor de Informação fica por aqui, regressa amanhã às 13h25. Até lá!